capa de revista. Cê destrói sua história, vamos construir a nossa. Tijolos de tristeza faz a fortaleza. Liberté, igualité, revolução não é francesa. Revolução de letra é várias tintas de caneta. H2, minha espada nunca, minha muleta. Ainda que esse cântico não cruze o Atlântico, seremos MCs, libertários e românticos. Nossa cumplicidade nos põe na segunda fase. Transforma idealismo em dose de sagacidade. Todos tem de monte pronto pra colar no front. Os galos são de Big e a Rinha, Belo Horizonte. Mas antes de mais nada, pronto pra qualquer parada. Os ratos roem, precatas, mas não cessa a caminhada. A sessão conjunto e mista é tudo que eu proponho. Homens e mulheres que acreditem em sonhos. Entregues desse jeito, de alma e corpo inteiro. RAP, LG, parceiro, né?